Vamos continuar? Revoluções estão sendo feitas, não é? Sim. Está tendo muita revolução aqui dentro. Pensamentos estão sendo mudados. Nós temos um revolucionário. Então vamos falar de mediunidade. De médiuns audaciosos. Esse é o título. Médiuns audaciosos. Oxo. Vocês entenderam o que Nefertiti disse? Que as coisas podem ser modificadas de acordo com as suas escolhas? Então, tudo bem. Então, vamos imaginar que exista um médium, um espírito, que está no plano espiritual, desencarnado. Está sendo preparado para ser médium, para encarnar como médium. Só que ele, no plano espiritual, está sendo preparado para ser um médium de cura. Um médium de cura. Só médium de cura. Olha, você vai ser médium de cura. E você vai ser colocado numa casa espírita, num centro espírita. Ou num centro universalista. Tá, tudo bem. E os espíritos falam, olha, tem que se dedicar, tem que fazer reforma íntima, aquilo tudo. Você é treinado, tudo programado no plano espiritual antes de você vir. Quando esse médium encarna, ele aceita a missão, quando ele é chamado. E ele começa a trabalhar com cura. Porque ele vai ser direcionado a isso. Ele vai estar no esquecimento. Mas ele vai ser direcionado, obrigado, a trabalhar com cura. Ele vai ser direcionado, porque as pessoas vão ser intuídas sem perceber que estão sendo intuídas. Ele mesmo vai ser intuído, ele vai sentir no coração, as pessoas vão levá-lo a trabalhar com cura. Entenderam? Nada é por acaso. Nem no plano físico e nem no plano espiritual. Nada é por acaso. Pode ter certeza. Se o Pedro está aqui agora é porque ele tinha que estar. Se a Sônia está aqui é porque ela tinha que estar. Nada é por acaso. Então prestem atenção. Só que esse médium, quando ele entra no centro espírita e começa a trabalhar com cura, muitos livros serão colocados na vida dele. Em todos os médiuns, os livros aparecem. Para todos. Não existe não aparecer. Para todos. E os livros que estão aí psicografados, eles são livros para todos, não é? De todas as religiões, para médiuns, não médiuns e todos, não é? Então, vamos supor que esse médium, ele tem o emprego dele, ele trabalha, ele tem a família para dar assistência e tudo mais, mas ele sempre arruma um tempo, um tempo livre dele e tudo mais, ele começa a comer livros espirituais. Ele começa a ler Hercílio Mais, Allan Kardec, ele começa a ler Divaldo Pereira Franco, ele começa a ler todos esses livros sérios que foram psicografados por médiuns sérios, ele começa a ler com muito afinco. Ele não lê assim, passando a página rápido. Ele estuda o livro, ele não lê o livro, ele estuda o livro. É diferente. Ele grava na mente dele muita coisa que está ali e também entende. Ele começa a adquirir um conhecimento muito grande no decorrer do tempo. Lembre-se que se ele foi preparado para ser médium no plano espiritual, ele está sendo acompanhado pelos espíritos que o prepararam, seus mentores, seus guias. Ele é acompanhado durante toda a encarnação e os guias estão vendo aquilo. Estão assistindo. E ele está lendo os livros, mas ele está lendo de uma forma diferente. Ele está lendo de uma forma que se alguém chegar para ele e começar a perguntar as coisas que estão no livro, ele começa a falar tudo que está lá sem abrir o livro. Ele não vai lembrar de tudo, porque não tem como decorar um livro inteiro de 400 páginas na cabeça. Mas ele vai lembrar de muita coisa. E ele vai falar de cabeça. É qualquer um que faz isso? Todos podem fazer isso? Quase todos. Muitos podem fazer isso. Porque tem gente que tem deficiências. Tirando essas pessoas que têm deficiências, a maioria, vamos botar aí, 85% pode fazer isso, pelo menos. Até um pouco mais. Então, ele se dedica. Para você guardar um conhecimento, o que, que é necessário fazer? Alguém aqui sabe? Repetição. Repete, repete, repete, repete. Lê uma vez, duas, três, quatro, cinco. Vai chegar uma hora que o livro vai estar todo na tua cabeça. Lembra? Alguém aqui viu o livro, viu o filme do Divaldo Pereira Franco? Que mandaram ele ler o Livro dos Espíritos uma vez? Lê de novo, lê de novo. De novo, de novo, de novo. Já estou enjoado. Lê de novo o Livro dos Espíritos. De novo, de novo, de novo. Quando viu os Espíritos, o Livro dos Espíritos estava todo na cabeça dele. Porque ele precisava daquele conhecimento para palestrar. Ou vocês acham que ele palestra daquele jeito sem estudo? Prestem bem atenção, porque essa palestra é muito importante para os médiuns e para os leigos. Para os leigos, aqueles que julgam sem conhecer. Então, esse médium que foi preparado para ser um médium de cura, ele começa a comer livros espirituais. E quando ele não entende uma palavra que está escrito no livro, ele entra no Google, ele fica com o celular do lado, não é para entrar no WhatsApp, não, é para entrar no Google e significado da palavra tal. E aí, porque o Google é um dicionário. E ele aprende também, ele sabe estudar, ele enriquece o vocabulário dele, ele aprende o que significa aquela palavra, ele começa a falar bonito, ele começa a adquirir um conhecimento científico, espiritual, estrondoso, e ele começa a achar, ele começa a adquirir esse conhecimento, um ano, dois anos, três anos de estudo ou mais. Como ele tem só um ano de estudo ou dois, ele acha que é pouco, mas quantas horas ele estudou por dia? Quanto do conhecimento ele absorveu? Quanto do conhecimento ele entendeu? Ele está tendo contato com outras pessoas que estudam? Não, não tem. Então ele acha que ele está ruim. Mas nós, os espíritos, estamos vendo. Porque eu digo para vocês, a maioria dos médiuns não estudam como deveria. Tem gente que está no espiritismo há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e tem gente que está estudando há um ano e que sabe muito mais do que aquele que está há 10 anos, há 15. Tempo não quer dizer nada. Em um ano dá para aprender muita coisa. Só que na cabeça dele ele não sabe, ele acha que está ruim. Mas está com muito conhecimento. E ele adquire aquele conhecimento todo. Mas é só isso que basta? Não, não é só isso que basta. Ele tem umas outras coisas. Sabe o que ele tem? Além dele estudar com afinco e absorver e gravar todo aquele conhecimento, ele tem umas outras coisas também que chamam muito a atenção dos espíritos. Sabe o quê? Audácia. Ele é isento de vergonha. Ele não tem vergonha. Ele é determinado. Ele tem atitude. Ele parte para cima, ele faz. Ele não espera os outros fazer, ou ele não espera os outros pedirem. Ele também não espera ser exortado pelos espíritos para fazer. Ele não só faz porque foi exortado pelos espíritos que mandaram ele estudar. Ele não precisou tomar um esporro para fazer. Ele foi lá e fez. Ele sabe que ele é médium. E o médium encarna no planeta Terra para quê? Para trabalhar e para o progresso de quem? Da humanidade. Para progredir, precisa de quê para evoluir? Conhecimento. Então, o médium tem que trazer conhecimento. Senão, como é que ele vai ajudar os outros a progredir se ele não tem conhecimento? Até Jesus teve que estudar. Ele estava encarnado. Tem que estudar, o médium tem que estudar muito, porque a mediunidade é como uma palavra cruzada. Precisa das letras para formar uma palavra. O que, que são as letras? As letras são os livros, são os conhecimentos que o médium vai adquirir. Para quê? Para o seu próprio progresso, porque ele vai usar nele. E para o progresso do próximo, de todos, porque ele encarnou para isso. Só que não adianta só ter o conhecimento todo. O que, que adianta ter o conhecimento e eu sou envergonhado? Não, eu quero ficar aqui escondido, eu tenho vergonha. Eu não tenho audácia. Eu não parto para cima. Eu não tenho atitude. Não vai adiantar nada, o conhecimento vai ficar só para você, é egoísta. Você encarnou para isso? Para ter o conhecimento só para você? Você encarnou para ser médium. É para o progresso da humanidade. Então você tem que se expor. Tem que se expor, não é só no centro espírita. Você pode se expor ali para 10 mil pessoas, 20, 30, 40 mil, 100 mil, 200 mil ou mais. Que é o que está acontecendo. E vai acontecer muito mais. Muito mais pessoas vão ver. Então, quanto mais pessoas serem alcançadas, melhor. Quanto mais pessoas progredirem, melhor. Quanto mais pessoas mudarem o seu padrão vibratório, melhor. Mundo regenerado mais rápido. Atingiu mais vidas. Quantos bilhões de encarnados tem? É melhor você atingir 100 mil pessoas ou 3 bilhões de encarnados? Vai mais rápido, não vai mais rápido? Então, quanto mais pessoas, melhor. Então, o YouTube é um ótimo veículo. Poderíamos estar em algumas emissoras de televisão, mas, infelizmente, não podemos estar porque elas são dominadas pelos negativos. São dominadas pelas trevas. Senão, nós estaríamos lá. Vocês não estariam com essas novelas que não acrescentam em nada a vocês, só destroem a evolução do seu espírito. Com esses repórteres, manipuladores de mentes, fritadores de cérebros. Vocês não estariam com isso. Nós estaríamos nessas redes. Então, os espíritos começam a perceber que aquele espírito que encarnou para ser um médium de cura começou a ser audacioso demais. Ele foi além das expectativas que os espíritos esperavam, porque não depende dos espíritos, depende dele. Ele é que vai definir se ele vai ser um grande médium ou se ele vai ser um pequeno médium. Ele não é preparado. Olha, lá em cima não falam assim, olha, você vai ser um grande médium, você vai ser um pequeno médium, você vai ser um médium médium. Não existe isso. Eles só dizem, você vai ser médium. Você vai nascer sem a faculdade do desdobramento consciente. Você vai ser só médium de cura. Será que é isso? Eles falam isso lá. E quando você encarna aqui? Você tem que ter audácia. Se você tiver audácia e falar, não, eu posso muito mais. E você pode mudar os planos. Você, pelas suas escolhas, não é assim? Então, esse médium que foi para vir de cura, ele começa a ser audacioso nos estudos e começa a ser audacioso também de chegar e falar. Aí, os planos serão mudados. Ele não vai ser mais só médium de cura. Ele vai canalizar, ele vai incorporar os espíritos, ele também vai falar sem incorporação e sem canalização, mas ele pode ser inspirado ou intuído, porque podem ter certeza, um médium, quando está falando, mesmo que vocês achem que ele não está canalizado, que o médium fale assim, sou eu que estou falando, não tem espírito canalizado. Se ele tiver muito conhecimento, muita audácia, se ele falar bem, se ele tiver atitude, se ainda por cima ele vibrar no amor, se ele for sincero, podem ter certeza, ele vai estar canalizado 24 horas por dia, porque existem canalizações e canalizações, existem intensidades na canalização, existem umas canalizações que ele nem o próprio médium percebe que está canalizado, nem o próprio médium percebe que está incorporado, ele não percebe. Ele estava canalizado, ele estava incorporado e ele não sabia que estava. Tem gente que percebe, mas o próprio médium às vezes não percebe. E nem sempre uma canalização que parece que está sendo forte agora, como agora, mais ou menos forte, nem está forte, está mais ou menos, não quer dizer que o conhecimento não será trazido em profundidade. Numa canalização sutil, que parece ser sutil, conhecimentos profundos podem ser trazidos. Então, os espíritos mudam os planos com esse médium que encarnou para ser médium de cura. Eles vão pedir, ou o espírito vai incorporar em alguém e vai dar a direção, ou o médium vai ser intuído, inspirado, vai sentir no coração, vai dizer, tá vindo para minha mente e tal, que eu tenho que abrir um canal no YouTube e eu tenho que gravar um monte de vídeo para instruir as pessoas. Ou o próprio dirigente do centro vai receber a direção e vai falar, olha fulano, os espíritos me disseram, o dirigente, os espíritos, se ele não for ciumento, né, invejoso, né, os espíritos me disseram que você está indo muito bem. E eles estão falando para você, para a gente criar um canal do YouTube aqui no centro, e você vai dar palestras, cara. Porque você está adquirindo um conhecimento grande. E ele vai dizer, ele não é audacioso? Ele não tem atitude? Ele não sabe a que veio? Ele vai aceitar na hora. Porque ele vai entender que ele veio para o progresso. Não vai precisar ninguém ficar pedindo. Ele não vai precisar tomar esporro. Ele vai fazer. Ele vai meter a mão ali na biblioteca e vai levar os livros para casa. Ele não vai precisar que um outro médium chegue e fale assim, fulano, olha, recebi a direção de Deus para você, dos Espíritos, você lê isso aqui. Sabe por que ele recebeu a direção dos Espíritos e pediu para você ler? Porque você não tem atitude de pegar o livro e ler. Então ele teve que receber a direção para dizer para você que você tem que ler aquele livro. Se você tivesse atitude, ele não precisaria receber a direção. Você vai lá e pega e lê. Ah, mas eu já li todos. Todos? Você leu as 500 obras de Chico Xavier? Tem certeza? Se você leu todos, leia tudo de novo. Vai demorar a encarnação inteira e você não vai ler todos. São muitos médiuns sérios. E outra, livros não são feitos para ler só uma vez. Eles têm que ser repetidos, senão você esquece. Tem que repetir. Tem livro que o Pedro já leu 10 vezes, o mesmo livro. 10 vezes. O mesmo livro. É direção da espiritualidade. Então, percebam bem, lembram daquela cena do filme do Divaldo Franco, que ele vai dar uma palestra, ele é mais novinho, vai dar uma palestra, e o espírito Humberto de Campos coloca a mão nas costas dele e passa tudo para ele, passa a palestra toda para ele? Lembra disso? Por que que o Humberto de Campos passou para ele toda a palestra? Porque ele não tinha o conhecimento. Por isso que Joana de Angelis falou, você estudou? Você se preparou? Como é que você vai dar palestra se você não estudou e não se preparou? Então não existe isso de alguém falar, olha, os conhecimentos que estão sendo trazidos naquela casa espírita, ou na casa plataforma de oração, ou no outro vídeo, ou no outro médium, é de livros, não tem nada novo. Parabéns, se você sabe tudo que está nos livros, então por que que você está encarnado aqui na Terra ainda? Por que que você não está em Júpiter, se você sabe tudo que está lá? Então você só sabe o que está nos livros. Você não coloca em prática aqueles conhecimentos. Só saber não adianta. Tem que colocar em prática, tem que colocar no coração. Não adianta saber aquilo tudo. Você está encarnado na Terra. Só saber? Lá no abismo, no inferno, tem um monte de espírito que sabe todos esses livros. E outra coisa, o pensamento egoísta. Eu sei tudo. E os seus irmãos? E os outros que não sabem? E os outros que, quando pegam um livro para ler, não conseguem absorver o conhecimento, não conseguem entender o que está escrito, não conseguem ter atenção, mas nos vídeos eles têm e aprendem com os vídeos. Só que tem uma coisa, se o médium audacioso estudar muito, ele vai trazer o conhecimento do livro e o espírito, quando estiver canalizado e incorporado, ele pode trazer mais coisas que o médium não sabia. Mas por que que ele pôde trazer mais coisas? Por que que ele pôde trazer? Porque o médium estudou. E aquilo que ele estudou foi o gatilho para que o espírito pudesse trazer algo novo. Se ele não tivesse conhecimento nenhum na mente, no arcabouço mental, ficaria difícil do espírito dar o gatilho para que ele pudesse trazer algo novo. Eu vou explicar para você, mas tem gente que vai dizer assim, ah, mas o espírito pode incorporar, tirar a consciência dele, ou então pode intuí-lo de uma forma tão forte, que o espírito pode passar tudo para ele. É isso que os espíritos querem? Aí o médium não estuda. Ah, o espírito vai me passar tudo, então eu não vou estudar nada, o espírito vai me dar tudo. Aí o médium não estuda. Não é mais isso que os espíritos querem. Os espíritos querem médiuns estudiosos, audaciosos, com atitude, destemidos, que errem, sim, e também acertem. E comecem a acertar depois mais do que errem, que é normal errar. Então, gente, por que que Divaldo Pereira Franco fala tão bem? Por que que ele traz um conhecimento profundo do Espiritismo? Porque ele estudou e estuda ainda muito. Porque ele estuda, não tem milagre, não tem mágica de chegar aqui e sair dando palestra sem conhecimento nenhum no arcabouço mental. Lembra do que eu disse? A mediunidade é como palavras cruzadas. Precisa das letrinhas para formar palavras. As letras são os livros que você lê que formam um conhecimento para você poder trazer. Existem os médiuns audaciosos e existem os médiuns passivos. Quem são os médiuns passivos? Vem, espírito, toma meu corpo, faz tudo o que você tem que fazer. Isso não existe mais. Não existe mais. Não tem mágica. E aí vão dizer assim agora, então como é que os espíritos, prestem bem atenção, vocês que estão em casa, como é que os espíritos, então, psicografaram através de Divaldo ou de Chico e trouxeram todo aquele conhecimento novo? Agora nós vamos entrar numa outra história. Todo conhecimento que já foi trazido é tudo que há no universo? Tem mais, não tem? Não tem muito mais? Tá. Esse muito mais que ainda não foi trazido em nenhum livro, como é que ele vai ser trazido? Da mesma forma que com os outros médiuns. Ou de uma forma intuitiva, como foi com Hercílio Mais, ou o médium pode ouvir a voz do Espírito. O Espírito pode ditar para ele. Ele ouve a voz do Espírito. O Espírito fala, escreve aí. Hoje, no dia tal, ele está ouvindo tudo. Ele não está vendo o Espírito, mas está ouvindo. Ou ele pode ver o Espírito e ouvir o Espírito. E começa a ditar e ele vai escrevendo aquele novo que ninguém nunca trouxe. Nesse caso, ele não vai precisar estudar. Aí é uma situação à parte. Porque o conhecimento novo tem que ser trazido. Ali o estudo já não entra. Aí os espíritos podem sim vir, abrir a audição do médium e trazer aquele conhecimento novo. Mas na programação pode estar o seguinte, que o espírito só vai fazer isso. Olha o que eu vou dizer. A espiritualidade só vai trazer esse livro ou muitos livros através daquele médium com conhecimentos novos se o médium fizer por onde para que isso aconteça. Ele tem que merecer. Como é que ele merece antes de vir os livros? Estudar e trazer, estudar os livros que já existem e trazer um conhecimento com algumas outras coisinhas que os espíritos vão trazer que ele não sabe, mas a maioria dos conhecimentos dos livros, e ele ter aquele merecimento de o que ele fez pela humanidade. Ele se expôs, ele teve atitude, ele foi lá e fez. Quais são as intenções dele? Ele quer o progresso da humanidade? Ele está mesmo entregue àquela obra? Ou ele está fazendo tudo no oba-oba de qualquer jeito? Se ele está fazendo tudo no oba-oba sem interesse de qualquer jeito, os espíritos não vão trazer os livros através dele. Se ele está se dedicando, está com afinco, aí os espíritos vão trazer. Aí os livros vêm através dele. Pode estar na programação que ele tem que trazer só 30 livros. Mas se ele se dedicar muito, se ele mergulhar na obra, se entregar para aquela obra, os planos podem ser mudados. Em vez de trazer 30, pode vir 100 livros. Tudo depende do médium. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Tudo depende do médium. Se o médium se dedicar, planos são mudados. Já não é mais de cura. Vai psicografar, vai incorporar. Vai isso, vai aquilo, vai dar palestra. O médium dedicado que estuda e adquire conhecimento e tem audácia e tem atitude, não tem vergonha, vai lá e faz. Tem carisma, tem magnetismo. Sabe o que, é que os espíritos fazem? Eles brincam de trabalhar com aquele médium. Eles brincam. Eles falam horas através daquele médium. Para quê? Para o progresso. Que é o que nós queremos, ou nós estamos aqui à toa? Estamos aqui só para o Pedro aparecer? Para ele ter aplausos? Para ele ter fãs? Você acha que ele quer isso? Fã? Aplauso? Quer aparecer? Não, as intenções dele não são essas. Senão, nós não estaremos aqui. Eu, Osho, Akhenaton, Nefertiti, não estaremos aqui. Um médium que estuda, a brincadeira é essa. Olha lá, a gente faz isso. Vem Nefertiti, fala uma hora e meia, duas horas. Vem Osho, fala mais duas. Vem Akhenaton, fala mais duas. Não tem limite. Por quê? Porque o arcabouço mental do médium está cheio. Tem muita coisa para trazer. E através do que é falado num vídeo, vidas são mudadas para melhor, para o progresso. Espíritos deixam de ser exilados. Espíritos se transformam em anjos muito mais rápido. O que, que Deus quer? Deus não quer que todo mundo venha até Ele? Então, Ele está sendo um instrumento para empurrar esses espíritos para Deus. Deus não quer isso? Sim. Então está dando certo. É isso que Ele quer. Então, nós vamos ficar falando. Jesus ficava falando o dia inteiro. Fala o dia inteiro. Fala, fala, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. É para o progresso. Jesus era um profeta, assim como vários outros profetas já existiram. Assim como vários profetas hoje existem. Existem. Ou nós vamos ficar aqui só falando besteiras e gracinhas, palavras frívolas, pueris, que não vão acrescentar em nada. Não. Nós vamos falar, nós vamos brincar, que é bom ter um bom humor. Vamos brincar. Mas também nós vamos trazer um conhecimento profundo para vocês, para que vocês possam mudar o seu interior para melhor, para que a luz venha de dentro para fora. Se ela vem de dentro para fora e ela se expande, o que, que acontece? Ela atinge outras pessoas. E as outras pessoas que serão atingidas por essa luz, elas podem recusar ou aceitar. Se elas aceitam, essa luz entra nelas. Elas começam a trabalhar essa luz e elas também expandem luz e atingem outros, e outros, e outros. E todo mundo cresce e tudo evolui. Morte não existe. A vida é eterna. Muitos vão se surpreender depois que chegar o desencarne, porque vão se ver fora do corpo, o corpo vai estar morto e vai dizer quanto tempo eu perdi, com medo disso. Quem trabalhou para melhorar e para progredir e para se tornar uma pessoa melhor vai se sentir muito mais leve, muito melhor. E vai parecer que alguém acendeu a luz num quarto muito escuro e agora você passou a enxergar as coisas. De que sem os óculos você tinha 10 graus de miopia, 15 graus de miopia. E de repente você vai ter a sensação de que você colocou os óculos e passou a enxergar tudo. E você vai dizer, valeu a pena. Você não estará perfeito, você estará longe da perfeição. Mas você vai ter dado um grande passo. E isso vai te trazer uma grande felicidade. Uma grande felicidade. Uma grande alegria. E uma sensação imensa de dever cumprido. Agora, um médium que é passivo, que precisa de esporro para poder fazer alguma coisa, e aí ele toma o esporro. Aí ele fala, nossa, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí faz. Aí o tempo passa. Não tem mais esporro. Eu faço uma vez, duas. O tempo vai passando, passando, passando, passando. Aí eu esqueço. Aí eu paro de fazer de novo. Então eu vou lá e tenho que tomar um esporro de novo para poder fazer alguma coisa. Aí eu faço. O tempo passa, passa, passa. eu entro na zona de conforto de novo. Aí tem que vir um espírito incorporar em alguém e dar um esporro de novo para fazer. Até quando? Você tem que fazer. Você tem que pegar e fazer. Ninguém vai fazer por você. Quem vai te transformar em anjo é você mesmo. Deus só vai dar as ferramentas. Toma, filho, quais são as ferramentas? Os livros, os vídeos. Os vídeos também são livros. Então, você, médium, só vai virar anjo, você, médium, só vai, a espiritualidade só vai trabalhar com você em profundidade se você tiver não um requisito ou dois, são necessários muitos requisitos. O estudo, o entender o que estudou, o absorver o que estudou, o guardar o que estudou, o alcançar o que estudou, a sua audácia, a sua perseverança, a sua atitude, o seu carisma. É disso que nós precisamos. Ausência de vergonha, você tem que ser destemido, você não pode se importar com o que os outros vão falar, porque quem tem boca fala o que quer. Eu quero ver fazer. Eu quero ver estar aqui e se expor em prol de vocês mesmos, de ser atacado, de ser escarnecido, debocharem de você, as próprias pessoas que você quer que elas evoluam. Você está fazendo um bem para elas e elas vão e te devolvem em agradecimento com um deboche, com um julgamento. Pessoas que vão distorcer tudo que você vai falar. Porque quando eu estava canalizado com o Pedro, que eu falei da hipnose coletiva e falamos de políticos corruptos nesse momento de política, as pessoas acharam que nós estávamos falando de um político de um lado. Os outros acharam que estava falando do outro político. E os outros, e teve alguns que falou, não, ele não está falando de um ou outro, ele está falando de muitos. De muitos. O que, que nós dissemos aqui? Aqui tem partidarismo político? Nós estamos do lado de alguém? Qual é a política que nós dissemos que estávamos do lado? A de Jesus. Nós falamos isso no vídeo, que a política nossa era de Jesus. E falaram que estávamos do lado de um, e outros falaram que estávamos do lado do outro. Lembra quando nós falávamos que a hipnose é tão grande no gado, o gado está muito, tá tão adestrado que a gente fala tubarão e entende vaca? Lembra quando nós falamos que isso ia acontecer? Leiam os comentários da hipnose coletiva e tudo mais, dos últimos vídeos gravados. Nós dissemos que isso ia acontecer. Vamos falar parede, vão entender praia. Isso é hipnose, gente. Isso tudo faz parte da hipnose. Os magos negros não brincam em serviço. É gado, é a maioria. Está na Matrix. Sabe onde é que está? Lembra do Matrix? Estão dentro de uma piscininha com um líquido gosmento dentro, pelados, cheio de plugs no corpo, dormindo. Sim, são esses. Gado. Não vão entender nada do que nós estamos falando. Vão distorcer tudo que nós falamos. Tem gente que achou que o Mago Criptros, que a exortação do Mago Criptros, que ele foi grosso, que um espírito de luz não fala desse jeito. Não tem nem ideia do que um Exu fala lá para os espíritos, no plano espiritual, do que o Mago Criptros fala. Porque ele trabalha com Exus e ele tem um jeito Exu de ser, apesar de não ser um Exu. Mas quem disse que um Exu não é mago? Exus são magos. Então vocês veem o tamanho da ignorância e o quanto nós temos que trabalhar para esclarecer essas pessoas. Porque não entendem do que é dito. Pois eu digo que tudo que o Criptros disse, eu só ouvi verdades. Só verdades. Só que a verdade machuca, né? É, incomoda, né? Incomodou. Quando incomoda, tem uns que agem com o quê? Agressividade. Então vocês percebam o tamanho da gravidade. Leiam os comentários. Começou uma. Nós sabíamos, nós dissemos para o Pedro que isso ia acontecer. Ó, se prepara, vai acontecer isso, isso, isso. O Pedro falou: eu sei, não precisa me falar nada, eu sei. E foi o que aconteceu. Está lá os comentários. Começou uma briga de política danada nos comentários. Que uns que estavam do lado de um, outros estavam do lado do outro. Quer dizer, nós falamos no vídeo da briga de irmãos por causa de política e nos comentários todo mundo brigando. Um falando para mim, você está do lado do ladrão, você está do lado do outro que é não sei o quê, você está do lado do outro que é violento, do outro que é agressivo. Gente, olha o tamanho da gravidade da situação. Os vídeos estão trazendo uma realidade do plano espiritual, falando de amor, de caridade, falando como os espíritos das trevas agem. A gente dizendo como é que eles agem nos políticos que sintonizam com eles. Não citamos nenhum político. Falamos que são muitos políticos, porque são mesmo. Falamos para não brigar por causa de política, para nenhum discutir com o outro. E você vê nos comentários as pessoas brigando com aquilo que a gente pediu para não fazer. Olha o tamanho do problema. Vocês estão entendendo por que o planeta Terra está como está? Vocês estão entendendo por que essas pessoas estão encarnadas aqui? É brincadeira? Só que o barco vai andar. A carroça vai passar, ela não vai parar, não. Quem ficar para trás, vai embora. Tem que acompanhar. Quem não acompanhar, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Tá? E não adianta chorar. E muitos dos que acham que vão ficar vão se surpreender quando chegar no plano espiritual e receber um passaporte sem volta, só de ida para outro planeta. E não é dos planetas primitivos que são bons, não. Igual do Avatar, não. Não é planeta primitivo bom, não. É planeta primitivo ruim. Para passar o pão que o diabo amassou. Porque é a última encarnação. Por isso que está tendo essa exposição toda. Nós todos estamos aqui. Nós estamos nos mostrando. Os espíritos. Oxo, Nefertiti, Akhenaton, o próprio Jesus vem se mostrando aí na internet através de um monte de médium. Metatron, Jesus, que é Sananda, Rovena, Lanto, um monte de mestres. Estão aí canalizando, incorporando em tudo quanto é médium por aí. Claro que existem os farsantes, mas existem muitos sérios. Por quê? A espiritualidade está se mostrando com tudo, porque acabou. É para resgatar o máximo de gente. E as pessoas vão perder tempo brigando. A espiritualidade já sabia de tudo qual seria o resultado. E se for bom? Ou se for ruim? É ruim para uns e bons para outros? Bom para um e ruim para outro? O que é ruim é ruim? O que é ruim é um aprendizado que vai se tornar algo bom? Ou ninguém aqui entende como é que Deus trabalha? Não, não entende. Não entende. Nós estamos falando e está acontecendo o que está acontecendo. O Pedro está tranquilo. Porque ele sabe como é que o pai trabalha. Está tranquilo. Não importa quem entre, quem deixa de entrar, se entrou um, entrou outro. Não importa. Não importa. Está ligado com o pai? O que vai importar são as suas atitudes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós estamos falando aqui, muito, muito, não a palestra inteira, mas partes da palestra, certas partes, sabe o que vai acontecer? Vão distorcer de novo tudo o que foi falado. Vão distorcer. Vão distorcer de novo. Vamos falar poste, vão entender fio. Vamos falar asfalto, vão entender grama. A hipnose é muito bem feita. Muito bem feita. As torres estão aí, tá? As torres astrais, de matéria astral, estão aí. E continua mandando as ondas. Vai na sua casa, vai no seu banheiro, vai no seu trabalho, vai na sua faculdade, vai na rua, vai tudo quanto é lugar. E essas ondas, eu vou mais profundo, não é só para vocês brigarem por causa de política. Vocês acham que... Vocês acham que eles brincam? Não é só para brigar por causa de política. É para brigar por causa de religião, é para preconceito de gênero, é para homofobia, é para preconceito de raça, é para ter briga dentro de casa, na família, entre amigos, é para brigar por causa de futebol. Daqui a pouco as brigas por causa de política vão acabar. Aí vai voltar, sabe o quê? As brigas de futebol. Que parou um pouquinho a briga de futebol, em alguns lugares misturou a briga da política com o futebol, daqui a pouco a política começa a ser esquecida e volta a briga por causa de futebol. As torres continuam fazendo o seu efeito, os magos continuam fazendo o seu trabalho, porque o caos tem que continuar, não é? As brigas têm que continuar, né? O seu é vice, o meu é campeão, o seu é vice de novo. Que babaquice. É brincadeira, gente. Quando tinha que estar em casa com um livro na mão se instruindo, tem internet aí, gente. Tem audiobook, tem vídeos, tem livro. Tem gente que tem condições de comprar livro, tem gente que empresta, tem audiobook de graça. Hoje em dia até mendigo tem celular. Pega o Wi-Fi da lanchonete e fica mexendo no celular. Boa, gente. Tem morador de rua vendo os vídeos? Tem. Tem morador de rua vendo os vídeos. E estão modificando o jeito de ser também. Só não evolui quem não quer. Gente, nós estamos numa época que quando chegar no plano espiritual depois do desencarne, não vai adiantar falar eu não sabia não, hein? Porque o que mais tem aí é conhecimento. Não tem essa não, hein? Eu não sabia. Acabou isso. Ó, religião católica, religião evangélica, que é linda, espiritismo, umbanda e outra, é de graça. Pode entrar na igreja. É de graça entrar na igreja, tá? É de graça. É de graça. Entrar na igreja. Centro espírita, é de graça entrar. Tá? Então não tem essa de eu não sabia. As coisas estão aí acontecendo. Ah, mas eu não estou vendo. Há 2000 anos atrás alguém disse: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Porque não quer dizer que não está vendo o que não existe, tá? Não adianta. É igual falar: eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Ele vai deixar de existir porque você disse que é ateu? Ele vai deixar de existir? O plano espiritual vai deixar de existir? Porque disse que eu não acredito ou eu não aceito? Está todo mundo lá. Tem colônia, tem astral inferior, tem Exu aí para tudo quanto é canto na rua, tem quiumba, tem mago negro para lá e para cá fazendo a festa. Se mistura. Tem um desencarne coletivo aí, sabe como é que é quando tem desencarne coletivo? Vamos supor, desencarne coletivo. Desencarnou nesse desastre, num desastre qualquer, vamos supor, tsunami. Desencarnou 50 mil pessoas na tsunami. Essas 50 mil pessoas estão vibrando no amor e na fraternidade? Então, vamos supor assim, que 20 mil pessoas dessas 50 mil, 20 mil pessoas estão vibrando no amor e na fraternidade. E 30 mil estão vibrando no ódio, na raiva, cometendo crimes, fazendo um monte de besteira. Sabe o que acontece quando acontece esse desencarne coletivo? Vêm espíritos socorristas para pegar os espíritos, tá? Antes do desastre acontecer, a espiritualidade já sabe que o desastre vai acontecer. E a espiritualidade fala assim: um mês antes, vem um diretor de uma colônia espiritual ou de várias colônias, e tem um telão e aparece para todo mundo na colônia: olha, meus irmãos, lá na colônia, em várias colônias, teremos um desencarne coletivo, uma tsunami no lugar tal, vai desencarnar 50 mil pessoas, precisaremos de muito tarefeiros, vai ser daqui a um mês, vamos começar a preparação. 3 dias, 4 dias antes da tsunami, aqueles que serão resgatados pelos Espíritos da Luz, eles são preparados para o desencarne. São preparados. Os Espíritos vão lá na casa, começa a preparar as pessoas. As pessoas não estão vendo os Espíritos. Começa a preparar quando dorme, conversa, aplica passe, já prepara todo mundo. Ou seja, já está tudo programado, né? Não é por acaso. Acontece o tsunami. Vamos voltar lá. 20 mil são do bem, 30 mil são do mal, que desencarnaram lá, na tsunami. Os mentores dos 20 mil vão buscá-los. E os mentores dos 30 mil também vão buscá-los. Está todo mundo ali misturado. Então você vai ver um espírito da luz pegando um aqui para levar para a colônia e um espírito das trevas pegando o outro para levar para baixo. E o espírito da luz vai estar do lado. E ele não interfere, porque é a escolha. Ele escolheu ser das trevas, então ele vai ser resgatado por alguém das trevas. O da luz não interfere. Então vai ver o anjinho e o diabo pegando o espírito que sintoniza com ele e o anjinho pegando o espírito que sintoniza com ele. E um respeita o outro, nenhum interfere no trabalho do outro. É desse jeito. É desse jeitinho. Então quais são as suas atitudes? Com o que, que você está vibrando? Como é que são os seus pensamentos? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tô fazendo reforma íntima, tô lendo o Livro dos Espíritos. Tá tudo bem? Cuidado, hein? Você vai se surpreender. Volta lá e vê teu comentário. Sintonizou com as tuas. Vai distorcer também o que estamos falando aqui. Pode ter certeza, hein? Vai distorcer o que estamos. Vai distorcer várias partes do que estamos falando aqui. Isso é líquido e certo. E não precisa escrever, não. Vai ter gente que não vai escrever. Mas em casa vai pensar, vai falar. Distorceu tudo. Porque vão falar assim, ele está falando que a gente vai distorcer. Então eu não vou escrever. Mas aqui eu vou descascar em cima dele falando com o outro que está aqui do meu lado, mandando mensagem para o outro. Distorceu, fez. Você acha que a gente não está vendo? E aí, como é que fica? O barco está andando. O barco está andando. Está andando o barco. A carroça está andando. Ela não para, não, hein? Ela não para. Não para. Não para. Então, é desse jeito que funciona. E tem aqueles que nem precisam buscar, porque as nódoas morais no corpo psicossomático são tão grandes que não precisa nem buscar. Já é puxado direto, magneticamente, para baixo. Vup! E tem outros que nem precisa ninguém buscar. Já é puxado magneticamente para cima. Hã? É. Quem está ligado, quem está conectado com a fonte, quem está conectado com a fonte, vai ter problemas aqui. Porque vai ter coisa que ele não vai conseguir falar, porque tem coisas que você só dá para sentir, não dá para explicar falando. É difícil. E ele vai estar vendo tudo, vai estar sentindo tudo, vai estar vendo tudo, e ele não vai ter como passar para as pessoas. Já veio tudo, já falou tudo, já veio tudo. E quando ele vê que vai se cansar, eu não vou falar, não vou me cansar. Não, deixa eu ficar aqui, não vou falar, deixa para outra oportunidade. Vou falar de outra forma, vou reduzir isso aqui. Vai cansar. Ou então não vão ouvir. Ou então vão falar assim. Vai começar a contestar, vai começar a questionar. Vai começar a falar, não. E aí já sabe que vai acontecer isso. Enquanto o espírito canalizado está falando, beleza. Depois que o espírito canalizado vai embora e fica só a pessoa, não tem espírito canalizado. O profeta de casa não tem honra. Já sabe o que, que faz? Silêncio. E aí a gente vem e fala: não, daqui a pouco você está voltando, não são mais 40 aninhos. Quando chegar aqui, vão ver, aí vai entender. Compreende. Paciência. Tem que ficar calmado. Difícil, né? Difícil. Jesus passou por isso. Paulo de Tarso, Isaías, Chico Xavier. Passaram por isso. Siddhartha Gautama, Pedro Augusto. Toda hora. O tempo inteiro. Mas isso é bom, sabe para quê? Treinar, sabe o quê? Mais ainda, mais do que já é? Paciência. Amor. Compreensão. Ama. Compreende. Tolera. Entenda. Difícil, né? Difícil. Então, não tem mágica. O médium tem que ser audacioso. Tem que acabar a reunião, ele tem que fazer isso aqui, ó. Vou levar esse, esse, vou levar esse, vou levar esse, vou levar esse. É, uma semana eu vou ler isso aqui. Eu já li tudo. Peraí, já li. Outro dia de reunião, já li. Tô devolvendo, hein? E agora eu vou esse, esse, esse aqui. Tô levando. É assim, gente. Médium é assim. É desse jeito. É assim. O tempo todo, até o final da encarnação. Porque quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Quanto mais conhecimento, mais você vai saber lidar com a vida. Quanto mais conhecimento, mais você vai saber lidar com as pessoas. Quanto mais conhecimento, você evita problemas. Você evita um monte de problema. Sabe por que acontece muito problema na tua vida? Por ignorância. Tem gente aí que está morrendo antes do tempo por causa de ignorância. Que falou besteira, falou na hora errada, ou fez alguma coisa que não tinha que fazer, porque achou que estava certo e não estava, por causa de ignorância, por falta de conhecimento. Não era para desencarnar agora, desencarnou por falta de conhecimento. Arrumou um inimigo por causa de conhecimento, porque o que falou para aquela pessoa não era para ter sido falado, mas na cabeça dele estava certo. Se você não lê, se você não estuda, seu cérebro frita, você fica alienado, você começa a falar um monte de besteira. Tem que exercitar toda hora a cabeça, a mente, o cérebro. Tem que exercitar. Não fique esperando que a sua glândulazinha pineal, que está ligada ao chakra coronário, que vai ligar a espiritualidade, que vai vir tudo assim sem o teu conhecimento, não. Deus não vai te dar de mão beijada. Ele vai falar assim: filho, toma aqui o martelo, toma aqui a tesoura, toma o prego, toma a chave de fenda, toma a chave de grife, agora vai lá e faz. Quais são as ferramentas? São os livros que Deus trouxe. É de Deus que trouxe através dos seus instrumentos. Trouxe através de Divaldo, trouxe através de Chico, trouxe através de Ercílio Mais, de Deus. E os vídeos que Deus está trazendo conhecimento através dos seus instrumentos, Pedro e muitos outros que estão aí. Se adquire conhecimento, você não sofre. Se adquire conhecimento, você vai para o céu. Ou seja, vai para dimensões superiores, vai para perto de Deus. Se adquire conhecimento, você vira arcanjo, você vira Jesus, você vira um mestre por causa do conhecimento. Se adquire conhecimento, você não adquire karmas. você adquire conhecimento, você aprende a amar o seu próximo. Você aprende a se amar. Você adquire conhecimento, sabe o que você aprende também? A ficar no silêncio, porque não vai adiantar. Você aprende isso. Você adquire conhecimento, você começa a falar pouco e ouvir mais. Porque tem horas que não adianta falar. Não vai adiantar. Não vai aceitar. Não vai compreender. Não vai alcançar. Não vai te ouvir. Vão falar por cima. Aí vão falar por cima, tu vai ter que falar mais alto. Sabe o que vai acontecer? Tua língua vai ficar seca. Tu vai ficar cansado. Vai dar dor de cabeça. Porque cansa. Vai gastar energia à toa. Faz que nem um rinoceronte. Sabe o que o rinoceronte faz? Você acha que ele gasta energia de bobeira? Não. Ele fica quietinho. Ele só gasta energia quando ele vai na certa. Ele vai na boa. Vai lá e faz. Depois ele volta a descansar. Gastar energia de jeito nenhum. Guarda energia. Não desperdiça à toa, não. Não desperdiça com quem não vai entender nada. Tem certas coisas que até fazem assim, é, isso aí, legal, que maneiro, isso, aí você fica bem com a pessoa, não se estressa com ela, não se estressa com você, ela não manda magia negra pra você e você acaba não mandando pra ela também sem querer, porque tu acaba sentindo raiva. Não dá problema, você tira um monte de problema. Conhecimento. Os livros ali te ensinam como você tem que se comportar. É. Eles ensinam como é que tem que ser o seu comportamento. Ou o evangelho é religião? Evangelho nunca foi religião. Evangelho é uma forma de vida saudável. É uma política. É uma política. Do bem, da luz. É uma filosofia de vida. São todos os seres no universo que aderem a essa filosofia de vida? Não, né? Mas essa é a filosofia de vida, sabe de quem? Não é de Jesus, não. É da fonte. Quando Jesus traz, não é a filosofia de vida dele, é de Deus. Ele traz porque ele aplicou nele. Aí ele está trazendo. Eu trouxe a verdade. O caminho, a verdade e a vida que eu sou, que ele diz. Por quê que ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? É Deus. Evangelho. Só que as pessoas veem o quê? De uma forma o quê? Religiosa. Aí ferrou. Aí ferra tudo. Dogmática, sectarista, aí exclui a outra religião. Aí ferrou tudo. Coisa de planeta primitivo. Lembra do que foi falado? Atributos do corpo mental? Quais são? Paciência, compreensão, amor, alegria, pacificação, tolerância. E os atributos do corpo astral, que é o corpo emocional. O nome já diz, né? Corpo emocional. Ou seja, não tem razão, só emoção. Aí entra o quê? Ah, isso é o atributo do corpo mental, isso deixa levar pelas emoções. Impaciência, intolerância, incompreensão, raiva, ódio, inveja, guia, padê, alguidá, oferenda para Exu, oferenda para Pombagira. É, 2022, ainda estamos fazendo oferenda para Pombagira. Estamos fazendo oferenda para Exu. Hã? E aí? Estamos dando um agrado, um presente para o Exu. Como se um Exu de verdade precisasse daquilo. Eu comprei o charuto mais caro para meu Exu. Comprei a bebida mais cara para minha Pombagira. Gente, pelo amor de Deus. 2022. Atributos do corpo astral é isso, é emoção pura. Precisa de condensador de energia. Claro, se você pegar uma guia... Você ficar orando aquela guia o tempo todo, ritual, guia, tudo é mental. É claro que você está magnetizando a guia. Você bota no pescoço, ela está toda magnetizada. Tem alguma coisa ali, sim. Mas precisa da guia para você fazer uma magnetização de proteção em você? Não. A mesma coisa que você faz na guia, orando, mentalizando e bota o amuleto, né? Você faz sem nada. Cria em você. Pensa. faz a oração de São Jorge, estou vestido e armado com as armas de Jorge. Aí se imagina com uma armadura bem reluzente, com um escudo em volta. Tu está criando tudo isso com a mente. Você está se magnetizando. Essa é a proteção. Você mesmo que cria a proteção. É claro que você vai ter proteção de espíritos do bem, mas também depende da sua conduta. Não adianta você pedir proteção a espíritos do bem e tua conduta está um lixo. Está toda errada. Você não vai ter proteção deles coisa nenhuma. Seus companheiros espirituais serão outros. O que, que o cara faz quando ele pega um alguidá lá e faz um trabalho na encruzilhada? Que ele bota a foto de alguém. Ele olha a foto e ele fica pensando na pessoa. Ele fica mentalizando e sentindo um monte de coisa ruim. Aí aquele alguidá é um acumulador de energia mental. E vai para um endereço vibratório, que é a pessoa. É magia. Precisa do alguidá para fazer isso? Não. Está em casa, pensa na pessoa, sente raiva dela, eu quero que morra, quero que isso, quero que aquilo, já está mandando. Não precisa do alguidá e nem da foto dela na encruzilhada. Atributos do corpo mental, pura emoção. Pessoa que está ligada à religião, pessoa dogmática, sectarista, limitada. Limitada, isso é coisa de gente limitada. Vocês me desculpem, tem muita gente boa que faz essas coisas, tá? Mas me desculpe, é limitação. É limitação, gente. O mundo regenerado não tem isso, o mundo ditoso não tem isso. Oferenda para Exu. Oferenda, você acha que lá no mundo ditoso, no mundo ditoso é mais evoluído, né? Então vou fazer uma oferenda para um arcanjo. Ah, peraí. Vou arriar um alguidá para o arcanjo. Vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Se ele é anjo, ele precisa de luz? Ele não já tem luz? Você vai acender uma vela para o anjo da guarda? Vocês estão brincando comigo? Que ano que nós estamos, hein? Acender vela para o anjo da guarda? É melhor pegar um copo com água, ora o copo com água e mentaliza cura, e você toma, você mesmo se cura. Fluidifica a água, melhor. A comida, ora a comida, ora as frutas, depois come as frutas. Magnetizou as frutas com boas vibrações, e depois você come as frutas. É bom. É melhor fazer isso. Ou magnetiza as frutas, ora as frutas, as comidas, e dá para alguém aquela comida. Isso é magia, mas é magia para o bem. É magia, gente. Tem energia ali que você está botando, é energia na comida, boas energias. E dá para a pessoa comer, para a pessoa melhorar, para dar uma limpada nela. Claro que se ela não mudar, não vai adiantar, mas aquilo vai dar um alívio, vai dar uma limpada nela. Aí dá uma diarreia danada, mas a diarreia é boa, é para limpar. Entendeu? É. Entendeu? Agora, se você quer magnetizar a comida para o mal, aí vou contigo mesmo, vai voltar tudo. Vai voltar para você. Vai voltar. E o que foi feito de bem para beneficiar a pessoa, vai voltar para você. Coisa boa. Vai voltar para você. Então, gente, aquele que está ligado no padê, no alguidá, na vela, né? Na guia, no pé de coelho, né? No garfinho, no bolso, que está ligado nas imagens de gesso. Né? Não, peraí. Não! Se eu chegar aí agora, primeira coisa que eu vou ter que fazer é arriar alguma coisa ali na porta para Exu. Qual é o nome, Paulo? Na porta, tem que botar para Exu. De que? Aquele negócio que bota lá para Exu, na porta. Tem que arriar, não sei o que para Exu, tem que despachar Exu, e vocês não despacharam Exu hoje. Ih, ferrou, agora já foi a palestra toda. Tenho que arriar não sei o que lá, o alguidá ali e tal. Pera aí, gente. Tem gente que ouve isso e fica furiosa, porque está tão agarrada no ritual... Está tão agarrada no ritual, acha que isso aqui é uma audácia, que é um desrespeito à religião, é um desrespeito à minha religião, não tem desrespeito nenhum. As religiões todas são lindas. São os adeptos que têm umas práticas que não precisa. Vocês viram como é que o pai João de Enoque incorporou na Cláudia? Ele se ajoelhou todo, ainda não foi pro canal, né? Agora. Mas quando esse vídeo entrar, já vai ter ido. Quando esse vídeo aqui entrar, o vídeo do pai João de Enoque incorporado na Cláudia já vai ter entrado. Ele se curvou todo? Ele falou rouco? Ele falou misifio? Ou ele falou todo erétrico com a tua própria voz, com a própria voz da Cláudia? Parece que é ela falando. Por que que ele fez isso? Para acabar com isso de roupagem. Para acabar com roupagem. É claro que vai ter momentos, que vai ter preto velho, que vai incorporar no Pedro, na Cláudia, que vai se curvar todo, vai falar rouquinho, mas vai ter momentos que eles vão falar normal. Para quê? Para começar a mudar. Numa hora ele fala rouquinho, fala todo curvado, fala misifio. No outro momento ele vai falar normal com a própria voz do médium. Por quê que faz isso? Para aos pouquinhos ir mudando. Para acabar a roupagem. Para acabar a roupagem. Porque não, não precisa mais, gente. Não precisa. Miguel não precisa mais vir na roupagem de preto velho. Ele está canalizando mesmo, está falando, eu sou Miguel. Rovena não está precisando mais. Lanto não está precisando mais vir na roupagem de Exu. Ou vocês acham que o Lanto não incorporava em muito médium aí como Exu? Estou falando demais? Jesus. Vocês acham que Jesus nunca canalizou com ninguém na roupagem de Exu? Por aí? Canalizou dentro de centro de Umbanda, daqueles bem ortodoxos. Era Jesus em vários médiums aí. E eles nem imaginavam. Jesus incorporado como Exu Marabô. Estava canalizado, mas o médium achou que estava incorporado, que foi uma canalização tão forte, que o médium achou que foi um acoplamento. Estava canalizado na roupagem de Exu Marabô. Era Jesus. Tem centro aí. Por aí, pelo Brasil. Vários centros. Era Jesus. E aí, gente? Sabe por quê? Porque se o médium tivesse canalizado ali, nem o próprio o médium estava consciente, nem o próprio médium ia deixar falar. Olha, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus. O médium não ia deixar. Sabe o que o médium vai fazer? Ele ia desfazer a canalização e ia falar para o Pai de Santo, ó, tem um quiumba aqui dizendo para mim que é Exu, hein? Vamos fazer alguma coisa aí para expulsar esse quiumba. É isso que o médium ia falar. Tem um quiumba aqui dizendo para mim que é Jesus. É isso que o médium ia falar. Então, Jesus foi como Marabô e não se identificou. Marabô, é Exu Marabô, foi com a roupagem toda, daqueles marabozão mesmo. Fala até palavrão. Fala até palavrão. Ou não pode? Pode. Jesus pode. E agora vão pegar o Pedro de pau agora. Jesus falou palavrão incorporado como Exu Marabô? Agora eu parei agora. É que nem fizeram lá no Hipnose Coletiva. Tem gente que falou, estou abandonando o canal. Eu disse que isso ia acontecer. Nós falamos no vídeo. Imagina, sabe por que nós falamos no vídeo? Porque nós sabíamos que ia acontecer, porque fazem isso em outros vídeos por aí e iam fazer no nosso. Tá lá, volta lá no vídeo. Quem viu aí do Hipnose Coletivo? Viu tudo? Lembra da parte que foi falado? Que eu disse, aqui canalizado com Pedro, que eu falei assim, tem pessoas que são gente boa, que dão conselhos muito bons, parte espiritualista ou não, outras partes, mas dão conselhos aí no YouTube muito bons, que tem pessoas que seguem essas pessoas. Essas pessoas, de repente, resolveram falar que iam votar no candidato tal, que não era o do seguidor. Aí um monte de seguidor falou assim, estou abandonando o canal agora, só porque o cara disse que ia votar no outro candidato. Olha o que... Isso é uma atitude totalmente infantil e imatura. Você abandonar um cara que te dá conselhos bons, ou uma mulher que te dá conselhos bons só porque o candidato dessa pessoa é diferente do seu. O candidato da pessoa que você seguia é diferente do seu. Quando ela resolveu revelar qual é o candidato dela, você, né, criança que você é, imaturo, criança, infantil, disse que estava abandonando a pessoa porque ela ia votar num candidato que não era o seu. Sendo que você amava aquela pessoa, adorava os conselhos dela, mas a partir do momento que ela falou que ia votar num candidato que não era o seu, você disse, estou abandonando agora. Gente, é uma atitude típica de um planeta de crianças imaturas. Aqui, Terra, espíritos imaturos. É a típica atitude de um espírito infantil. Aconteceu com a gente. Tá lá. Não apaga não, hein? Não apaga não, hein? Tá lá. Porque acharam que a gente estava puxando a sardinha para o candidato que ele pintou na cabeça dele que era. Sendo que não era para nenhum nem outro. Nós falamos que isso atinge muitos políticos. É só entrar em sintonia. Teve gente que falou assim, olha, ele disse que é agressivo, é violento, então é o candidato tal. Olha, ele disse que era pobre. Ah, era pobrezinho, então é o tal. Gente, pelo amor de Deus, distorceram tudo. Nós dissemos várias características. Não é a característica de um ou outro, são várias. Sede de poder, sede de domínio, ganância. Os políticos corruptos são o quê? Não são gananciosos? Não tem político que é mais violento, mais agressivo, tem político que é mais quietinho ou se faz de quietinho, mas não são gananciosos? Tem outros que não são nem tão gananciosos, mas não têm sede de poder? Então são muitos. Nós dissemos a característica de muitos. Começaram a falar, estou achando que esse discurso aqui é meio do lado do partido tal. O outro, estou achando que esse discurso aqui é meio do partido tal. Olha como é que as pessoas estão fanáticas. Isso é fanatismo, tá, gente? Fanatismo é porta aberta para obsessão, tá? Fanatismo não tem só na religião, não. Fanatismo também tem pessoas aí ligadas à política. Só fala de política. É fanatismo. Idolatria. Idolatrando político. Tem idolatria com político. Idolatra. Porta aberta para obsessão. Sintoniza com a torre. Sintoniza com as torres dos magos. Tá? Então distorceram tudo. Aí escreveram lá. Olha, eu gostava muito do canal Casa Plataforma de Oração. Eu adorava as mensagens. Só que depois desse vídeo, me desculpe, estou me desinscrevendo agora. Tá lá. E nós falamos isso no vídeo. E o cara foi lá e fez. Olha isso. Olha o tamanho do problema. Tá entendendo o planeta que você tá? Quer voltar lá pro reino, não? Foi vocês que pediram. Como a Jaciane fala, vocês pediram nível hard. Né? É nível hard. Nível hard. Aqui é nível hard, tem que lidar com isso. Distorceram tudo que foi dito. Tudo que nós falamos que ia acontecer, aconteceu. E até um pouco mais. Distorceram tudo. O que a gente está falando está errado ou está certo? Está aí, ó. A gente está falando. Aconteceu. E tem novidade. Vai acontecer muito mais. Muito mais. Vai continuar acontecendo. Porque a hipnose é forte. São mentes fracas. Lembra lá do Jedi? Que o Luke Skywalker fala assim para uma pessoa. Ele para de frente para uma pessoa e fala: você vai fazer isso para mim agora. Ou o Obi-Wan Kenobi: faz isso para mim agora. Aí a pessoa vai lá e faz. Aí o Luke Skywalker tenta fazer isso com o Jabba. Ele não consegue. Com Jabba. Não sabe quem é o Jabba? Não, é um sapão. Um sapão grandão. Jabba. Ele tenta hipnotizar o Jabba. O Jabba começa a gargalhar. Ha, ha, ha, isso não funciona comigo, eu não tenho mente fraca. Jabba the Hutts. Não, não é Chewbacca, não. O Jabba. Sim, não. Ele não fez isso com Chewbacca. Ele fez isso com aqueles porquinhos. Aquele que tem o formato de um javali, que ele hipnotiza, tem mente fraca. Foram tentar fazer isso com o Jabba, não conseguiu, porque o Jabba tem a mente forte. Então tem gente que não sintoniza com as torres, que não sintoniza com a hipnose dos magos negros. Por quê? Porque está em sintonia com os espíritos da luz e tem mente forte. Porque o Pedro tem a mente forte. Se ele tivesse a mente fraca, já teria seguido um monte de inspirações. Ou vocês acham que os das trevas não inspira ele, não intui toda hora? Faz isso, faz, faz, faz. Ele fica tirando tudo, tirando, tirando. Não, não, não. Porque identifica. Por que ele consegue identificar rápido que não é de Deus? Porque as intenções dele são outras. Ele está em sintonia com outros. Os propósitos dele são outros. Então não bate. Então identifica fácil. Por que os outros não conseguem identificar? Porque está em sintonia com eles. Por isso que não consegue identificar. Porque está com pensamento igual, mas não sabe que está com pensamento igual, acha que está tudo bem, está espiritualizado, porque eu estou vendo vídeo, estou buscando, eu vejo o vídeo aqui, depois eu vou ver do outro canal, depois eu vou ver do outro, e aí acha que está espiritualizado só porque está vendo um monte de vídeo espiritual. Só porque está vendo fulano canalizado com comandante tal, está vendo fulano canalizado com extraterrestre tal, com pai João de Aranda tal, com preto velho tal, estou espiritualizado, não estou em sintonia, não. Ah, que ignorância. Que ignorância. Então, são mentes fracas. O mago negro sabe disso. Pega. Fácil. Ih, fácil, fácil, fácil, fácil. E adivinha só? É a maioria. É a maioria. Gente, não foram todos, não, tá? Que distorceram, não. Pelo amor de Deus. Não foram todos, mas foram alguns. Graças a Deus, tem uma coisa, notícia boa. Aqueles que distorceram foram uma minoria. Graças a Deus. Foi uma minoria. A maioria entendeu a mensagem. Pelo menos dos que comentaram, tá? Porque 30 mil visualizações, 500 comentários e os outros. Eu tô falando dos que comentaram, né? A maioria... tivemos saldo positivo. Isso já é um grande passo, porque não era assim. Há umas décadas atrás não era assim. Então, nós estamos crescendo. Quem distorceu, quando eu digo assim, distorceram tudo, não foram todos. Foi uma minoria. Mas foi. Mas foi uma quantidade considerável. Foi uma minoria grandinha. Uma quantidade considerável. Tá? Mas, graças a Deus, foi uma minoria. Pelo menos nos comentários. Né? Os outros 29.500, né? Aí nós não comentou, mas em casa está pensando, está falando. Né? E nós estamos vendo tudo. Estamos vendo tudo. E que a gente viu, que eu posso dizer que foi uma minoria também, mas é bastante gente, né? De 30 mil, você tirar ali uns 30% que distorceu, é bastante coisa, né? 25%, 30% que distorceu de 30 mil é bastante coisa, né? A gente avisou. Uhum. O Pedro já sabia de tudo que ia acontecer. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Falou de política, ainda mais nesse momento agora de fanatismo, de loucura, esse fanatismo, essa agressividade toda. Por mais que seja explicado, esmiuçado, você fala, gente, não estou passando nem para um político, nem para um partido, nem para o outro. Não adianta. A hipnose é para não entender o que nós estamos falando. Ela só vai ser retirada se nós dermos uns comandos aqui, que, né, uns comandos que é para tirar. Entendeu? Porque a gente vai falar, não vai adiantar. Vão dizer assim, a gente vai falar, não tem partido. Vão dizer, ih, puxou a sardinha pro cara lá. O outro vai dizer, puxou a sardinha pro cara. A gente acabou de dizer que não tem partido. Mas não adianta, eu acabei de falar isso agora. Quando eu falar isso agora, quando eu ouvir lá, vai ouvir outra coisa totalmente diferente. Sabia disso? Isso é hipnose. Estão sintonizados, sabe com quem? Com um espírito chamado Demiurgo. Criador dos arcontes. O criador dos arcontes. Os arcontes não conseguem criar nada, mas eles sabem desconstruir. Se você fala para um arconte, cria isso aqui, ele não vai ficar parado te olhando. Agora, se você chegar para um arconte e falar assim, desconstrói tudo isso aqui, ele desconstrói tudo. Distorce tudo, faz distorcer tudo. Ele faz. É só entrar em sintonia. Só isso. Por que que muitos políticos sofrem as obsessões dos magos negros? Por quê? Porque entraram em sintonia. Se não tiver sintonia, se tiver sintonia com os da luz, o que que acontece? Se tiver sintonia com os da luz, o que que acontece? Os magos negros não chegam perto. Não conseguem hipnotizar. Não tem sintonia. Não tem sintonia. Tá entendendo, gente? Nós vamos finalizar, tá? Mas tivemos grandes progressos hoje, não tivemos? Sim. Graças a Deus. Os que estão aqui, como eu digo sempre, vencedores. Vocês, vencedores. Olha quantos lugares vazios. Tinham que estar todos cheios. Tinha que ter gente sentada no chão, tinha que ter gente em pé. Tinha que ter gente aqui na porta. Mas não dá o russo. O russo é o médio da casa. Tinha que ter mais gente aqui. Mas vai ter. Vai melhorar. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.